A partir de amanhã poderá ouvir aqui o primeiro episódio do Olhanense Podcast. Teremos como convidados da Tertúlia Comunicantes, exclusivamente, Vasco Paísca e Júlio Fabinho.